Esse menino é ungido teu. No DNA dele tem algo sério. Eu vi na ultrassom e tu não acredita. Tem canela de fogo na minha barriga. A Bíblia diz que eu tenho que ensinar, pra quando ele for grande não se desviar. Por isso que eu vou continuar marchando, e do jeitinho dele vai me imitando. Na maternidade o povo vai falar, tá aí um separado que Deus vai usar. Assim que ele nascer vai mudar o ambiente, vai arrepiar até quem não é crente. Deus me dê força, me ajude a criar, pois há uma promessa grande para se cumprir. Por isso é que eu vou continuar adorando, e do jeitinho dele vai me imitando. Ele nem caminha, mas já tá marchando. Nem saiu de mim, mas já tá adorando. Na presença do Senhor vai se acostumando. Se depender de mim, vai continuar marchando. Ele nem caminha, mas já tá marchando. Nem saiu de mim, mas já tá adorando. Na presença do Senhor vai se acostumando. Se depender de mim, vai continuar marchando. Se a tua madre ainda não abriu, pode ficar tranquila, seu pedido Deus ouviu. Daqui a um tempo é você quem vai cantar, e sobre a vida do teu filho vai profetizar. Ele nem caminha, mas já tá marchando. Nem saiu de mim, mas já tá adorando. Na presença do Senhor vai se acostumando. Quando sair de mim vai continuar marchando. Ele nem caminha, mas já tá marchando. Nem saiu de mim, mas já tá adorando. Na presença do Senhor vai se acostumando. Quando sair de mim vai continuar marchando. Deixa o verbo marchar. Ele tá marchando, no ventre adorando. Deixa ele marchar, deixa ele adorar. Ele tá pulando. Se depender de mim vai continuar marchando. Deixa ele dar lugar. Deixa ele adorar. Ele tá marchando, no ventre adorando. Quando sair de mim vai continuar adorando. Eita glória! Mas já tá adorando. Na presença do Senhor vai se acostumando. Quando sair de mim vai continuar marchando. Ele nem caminha, mas já tá marchando. Nem saiu de mim, mas já tá adorando. Na presença do Senhor vai se acostumando. Quando sair de mim